arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque arte é vida e não espetáculo. Olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá. Fora Temer! Boa noite, cidade do Recife e arredores. E do mundo. Cidades do mundo, todas as grandes e pequenas cidades do mundo. Estamos aqui para mais um Poeira Criativa no ar. E aí, Gus? E aí, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui nesse Poeira Criativa número 46, que é um dia histórico. Todos os dias são históricos, né? É, o Brasil tá uma doideira, todo dia tá... Tá uma doideira, né? Aí a gente vê como a grande mídia nem informa ou desinforma, né? Estamos aqui, a gente foi para o ato, para o Fora Temer, venha quem venha, contra que caiga quem caiga. Mas estamos aqui na rádio, Rádio Conchego, 88.1 FM. Vamos estar, acho que tocando umas músicas, entrevista não rolou, a gente já tem um entrevistado hoje, uma entrevista gravada, mas com a situação política, né, não deu para realizar, para fazer. É, estava todo mundo bem... Em outras histórias. É, em outra energia, assim, então... Mas... Não há que parar, né? A gente tá aqui, né? Estamos aqui. Estamos com uma convidada de luxo. De luxo? Deluxe. Com Maria Magu, nossa querida artista circense, artista visual, radialista apaixonada. E que vai estar nos contando um pouco de sua participação agora no Estelita Mais 5. A gente vai estar falando. Que é também baixinho? Pode ser que esteja falando baixinho, né? Porque às vezes eu falo baixinho. Mas não, acho que é um problema de... Oh, alô. Alô. A ver aí. Aí. Não sei, vamos a ver. Se você está ouvindo mal, por favor, nos liguem. Então, vamos logo tocar uma primeira musiquinha? A primeira música do programa de hoje vai ser uma música que o nome é Senhor Cobrança. Acho que já pode ter tocado nesse Poeira Criativa, no programa, né? Nesse, no 47? Não, em algum dos... Esse é o 46, não queira me confundir. Que é uma banda argentina, o nome é Las Manos de Felipe. E fala um pouco da situação nos 90, durante o governo menemista, neoliberal, do Carlos Saúl Menem. E é uma crítica ao Estado com algum problema. É uma crítica ao Estado. Ao Estado mesmo, e se chama Senhor Cobrança. Então a gente vai ouvir Las Manos de Felipe, um pouco de boa música e poeira criativa. El comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plata, Cavallo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de Cavallo, o a los hijos si es que tienen, o a su amigo el presidente. No le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita de que te dé presidente. Si estaba Alfonsina que vendes otros hits. Son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan para el ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. respalde las acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete el sistema el dedito en el culito. Sangre se retorce ese gran culo de este mundo y hace el muro. Estalinista, los demócratas de mierda y los foros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narcotraficante. Te transmiten por cadenas, son de caos, para me quedan. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre. Te persiguen si fumas, si tomas, si vendes. Si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Ahora teme. Ahora teme. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Son los amos. Tienen el poder y lo van a perder. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiros. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. El Stein u poder y lo van a perder, ¿né? E isso mesmo, galera. Patrão, puto de la patria. De volta. Gostou? Gostei, eles têm o poder e não vão a perder. Eles têm o poder e não vão a perder. É, eleição, reeleição, para mim é a mesma merda, né? Fala num momento a música, né? É. E acho que é um pouco a situação, né? Tipo, qual vai ser a marionete lá acima, no Planalto? Quando cai o Temer? É, né? É complicado, né? O povo tá falando aí, né? Da questão da... A possibilidade. De puxar... Aqui diz, a Folha de São Paulo. Carmen Lúcia, né? Não, Carmen Lúcia não, né? Carmen. Carmen Lúcia é a... Supremo é a, Tribunal Federal, isso, né? Isso, Meirelles e Maia. Presidente, né, do STF. Meirelles é o da economia, né? O ministro da Fazenda. Meirelles, Henrique Meirelles. É, Henrique Meirelles, isso. E Maia, né? Tô achando boa. Ela tava o quê com ele? Se... Não, são possíveis nomes, né? Que estão se especulando, né? Sim. E quem especula? Tipo, não é o povo que tá especulando com esses nomes, né? Pois é o que tá se falando agora, né? Que a gente tava até conversando, né? A gente muitas vezes tem esse debate de ser contra a eleição e tal, mas nesse momento eu não consigo vislumbrar uma alternativa que seja mais interessante do que a questão da direta, né? Da direta já, que é o que o povo tá reivindicando, né? É, e enquanto também a Globo está com a questão das indiretas já, né? Pois é. Ele quer, a Globo quer que seja... Por que isso, né? Acho que... Não sei se a gente está ligado... Está ligado que a informação surgiu da questão da denúncia, né? Da delação, da JBS, de João Batista e sei lá, o cara aí, o dono. da empresa, né? Mas o negócio é que a Globo tinha informação e a Globo não guardou a informação, né? Soltou a informação ontem, às 9 horas da noite, como se eles não sabiam de nada até ontem às 9 horas da noite, né? Que o jornalista, né? Jardim Lauro. Sim. Ele publicou a matéria, né? No jornal Globo, né? Mas ele já sabia, a Globo já sabia, já tinha conhecimento antes, era do... É, né? O jornalista sabia, né? Uhum. A informação estava, né? Estava aí, né? Então, por que a Globo decidiu ontem à noite soltar, tirar essa bomba? Quando eu estava em casa, né? Aí a Globo falava notícia bombástica. Bombástica seria que explode o Congresso, pô. Bombástica. É, muito doido. Mas também, né? Hoje teve o ato, né? Acho que ainda deve estar tendo, né? Os movimentos sociais e tal, lá no Derby. O Frente Brasil Popular, o Frente Povo Sem Medo. Pois é, e reivindicando isso, né? Que fora Temer, né? Porque, de fato, assim, a situação já é absurda desde o começo, né? Se você for ver a história política de Michel Temer, a gente acha absurdo desde o momento dele ser o vice-presidente, né? Do governo do Partido dos Trabalhadores. Mas... depois do que pô, o bicho foi filmado, né? É. E gravado, tipo, não tem a menor condição. Então, ele vai cair de qualquer forma, né? Não, então, acho que a grande disputa agora é o que acontece depois. E o negócio, assim, ele não... Ele tá... A gente tava agora com as últimas notícias. E ele não vai renunciar, né? Esse não vai renunciar, vai durar até quando, né? E o cara não consegue estar lá. É, um processo muito longo, né? Não, assim, o impeachment é um processo um pouco longo. Eu acho que não vai ser impeachment, né? O cara não vai conseguir estar lá acima. Ele vai renunciar, né? Vai sair de algum jeito, ele vai cair de algum jeito. Não sei como, mas ele vai sair daí. Ou vão tirar, né? Mas não vai ser o processo que foi com Dilma, assim, longo de desgaste também da figura, né? Porque a figura já está desgastada, afinal das contas. O negócio é que fica para nós, né? Para o povo, assim. Quais são as possibilidades? Assim, se Lula é realmente uma opção diferente, né? O que já foi. Porque a gente não pode esquecer que Temer era o vice de Dilma, né? Isso. E que o PMDB foi aliado do governo durante os 12, 13 anos de governo, né? Sim, era até quem sustentava, né? É porque a gente tem que entender isso, né? A coisa do... Por isso que se falava, né? Os movimentos estavam puxando, assim, tipo... A questão não é a corrupção, o principal. A questão é a reforma política, né? Assim, como fazer essa reforma política? Porque, de fato, qualquer governo que foi eleito... vai ter que negociar, porque um presidente ou uma presidente não conseguem fazer nada sem um apoio, né, da base no Congresso e tal. Então esse apoio é sempre nessa lógica, né, dessa podridão. Então a gente tem que ficar de olho, né? É, muito de olho. Assim, eu fico meio na dúvida de se a gente tá sendo partícipe da disputa ou está sendo só um espectador a mais, né? Assistindo, assim, porque... Sei lá, isso com o vazamento dessa informação, a publicação da matéria no Globo, a gente não está aí disputando, né? Aí estão disputando outras coisas que a gente não sabe que são, para mim. O que eu entendo, assim, de política por trás dos bastidores, né? O que aparece é isso, que tem alguns poderes que pode ser o poder do capital, né? Assim... da JBS, né, que sofreu pouco tempo atrás a Operação Carne Magra, né? Então também, isso pode ser como uma cobrança, né, para o presidente hoje. Com certeza não vai ficar assim só, não vai ficar só uma cobrança e uma delação, senão isso pode ir muito mais fundo, né? Mas, sei lá, assim, eu ainda não consigo vislumbrar ou visualizar quais são as possibilidades para nós, assim, e de que forma a gente pode sair favorecidos, né, da saída de Temer. Com certeza é bom, né? Porque a gente se fortalece e, tipo, uma das nossas bandeiras, né? Sim. É isso, que ele saia, que não fique aí porque é um presidente ilegítimo, porque ele não tem popularidade, pelas medidas também que ele está promovendo, né? De reforma da presidência. E pelo processo todo que foi o impeachment, né? De Dilma, né? Mas, tipo, Cunha caiu e está aí, né? Aécio Neves está aí também, né? Isso é legal, pô. Acho que é bom, né? Ver a Aécio Neves na... É, eu quero ver ele se fudendo, ele, velho. Preso, né? Seria massa. Seria muito bom. Mas um negócio, né? Assim, pensar, tipo, que o Eike Batista, pelo menos até ontem, tava solto, né? Ou tava... tava solto, né? É, ele foi solto. Ele foi solto, né? Até, acho que era ontem que ele tinha o tempo para pagar a fiança de 52 milhões de reais. Esse era o valor da fiança? É. Caralho. Que se não pagava mais, assim, com toda essa informação agora sobre a questão dessa matéria, a gente não sabe o que aconteceu com o Eike Batista, que é um grande ladrão, né? Um grande corrupto, assim, um grande corruptor. É, e que é uma questão, assim, que eu tava... Eu vi num vídeo um debate sobre isso. É, foi um vídeo daquele do Vivier, né? Ele, naquele programa dele da HBO e tal, na TV a cabo. É, e ele comentando, né, que... É, falando dessa relação das empresas privadas, né, com o governo, dessas coisas que têm acontecido. E me veio muito à cabeça isso mesmo, que é o que é que está acontecendo a partir dessas delações. Quem está delatando são grandes empresários, né, são pessoas ligadas muitas vezes a empresas como a Odebrecht, por exemplo. Enfim, muitos deles estão conseguindo fazer acordo de delação premiada e a gente está focando muito nos políticos, né. Então os políticos são os corruptos, os políticos é que são responsáveis por tudo isso. E as empresas estão meio que se saindo... É, bem parada, né? Ilesas, assim. Então a galera... Eu tava lendo que essa liberação da... Uma matéria no site Diário do Centro do Mundo tava comentando que essa liberação agora da delação agora, né? Com os vídeos, os áudios, faz parte do esforço da própria empresa... Né, de ela tá, que ela tava com processos criminais e tal nos Estados Unidos e no Brasil. Então ela tá fazendo isso também como propósito de se sair da história, dizer, não, aí paga uma multa. Parece que é um valor alto, mas a empresa tem esse dinheiro, né? Ela não conseguiu pagar, né? É, e ela conseguiu esse dinheiro, ela consegue em um mês, só com o roubo que ela faz, então... E a organização também, assim, não só no caso da JVS, que ainda a gente não conhece tanto, né? Porque a gente... É, uma coisa que acho muito doido também é que a gente está ouvindo só da Globo, né? A gente não viu a fala de Temer, não viu o depoimento de Aécio Neves sobre... Tipo, não tem um áudio, né? Que os áudios em seu momento de Lula e Dilma falando... Vazaram, agora, né? Eu já li... É, e a força do áudio, né? Assim, no sentido de... Não fica de... dúvida, né? Se é a voz. Isso, porque uma coisa é o William Bonner falando, né? Outra coisa é você ver a voz mesmo, assim. Ouvir, você, né? Sente de uma forma diferente, né? E isso, tipo, a mediação foda da Globo, né? É a Globo que tá mediando todo esse processo. Assim, a gente não tem acesso a fontes diretas, é isso, né? A mídia, ou a grande mídia, está cumprindo seu papel de grande mídia, de também criar seu relato mesmo. Ontem colocavam, do lado do que estava acontecendo, colocavam o triplex de Lula. Que eu não sei nem o que é o triplex, né? É muito doido isso, né? Mas estava do lado, assim, era tipo, na mesma narração de... Não, de... Delação, papá, JBS, o dono tá falando de Temer que quis calar a boca de Cunha, papá pagando, tava falando de Lula, assim. Aí é a narração da Globo, né? Então, exato, também a gente tem que se ligar nisso, né? Como a Globo está construindo e a gente não tem acesso ainda aos depoimentos, né? E uma coisa que eu li também nessa mesma matéria foi que hoje a JBS JBS ela é a maior financiadora da Rede Globo. A quem mais a terceira que mais investe em publicidade. Então, vamos pensar qual é o conflito de interesses aqui, né, nessa situação. A JBS patrocina a Rede Globo e a Globo divulgando isso, que foi parte da própria intenção da empresa de se livrar da bronca e passar para os políticos. Então, como está intrincada essa história, assim? Eu acho que um dos aprendizados antes da próxima música, um aprendizado de proteína animal faz mal, pô. Tipo, a JBS é a maior produtora de proteína animal do mundo. Carne, né? Carne, sim. Frango, Free Boy, né? É. Então, poxa, bora deixar de comer carne, boicotar um pouco por nosso lado de consumidores e consumidoras, né? Promover o veganismo e o vegetarianismo, né? Comer menos lácteos, comer menos coisas que tenham a ver com a morte, o assassinato do animal e empresa vinculada. E comprar as coisas da agricultura familiar, também, né? Também poderia ser, né? Também, assim, já aí. Mas, por lo menos, se preocupa um pouco mais por essa questão da alimentação. Acho que é um aprendizado para aqui para a frente, para as próximas gerações. Vai, qual é a próxima aí? Não sei, tu quer tocar de Estado de Violência? Bota aí, Estado de Violência de Titãs. Do disco Cabeça Dinossauro, de 86, né? Essa música, eles tinham sido... Alguns integrantes tinham sido presos. Uhum. Tem alguma relação com drogas, não lembro direito. E essa música é meio que o grito de... o desabafo, assim, né, sobre esse processo e tal. Mas, então, nesse Poeira Criativa número 46 de Saída de Temer, vamos ouvir Estado Violência de Titãs. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda Cultural no Poeira Criativa. Agenda Cultural do Poeira Criativa no ar. Então, já começando em clima agradável, nesse sábado, dia 20, lá na UR7. Alguém conhece? Quem conhece a UR7 sabe que lá é um lugar tranquilo e agradável. E tu morou lá, né? Oi? Então, tu sabe morar lá. Morei lá. Então, nesse sábado agora, a partir das 9 da manhã, vai ter Boi da Mata. Então é uma brincadeira, né, que isso rola todo mês lá na UR7. E nesse mês vão celebrar os 90 anos do Boi Misterioso de Afogados. Então quem vai estar presente vai ser o mestre Bildo Ganzá, né, que vai estar... Então vão ter ele é representante do Alvoredo de Bois e Brincante há mais de 70 anos. Então, esse processo aí para reviver e celebrar o Boi Misterioso de Afogados. Então a programação, às 9 horas da manhã, vai ter a trilha lá na mata da UR7. Tu já fez? Eu não, velho. Eita. Porra, Gus. Era pra eu ter mentido, né? Eu morava lá, diga aí. Às 9 horas a trilha, na mata da R7. Então, ele sugere aí que vá alimentado, leve roupas leves e confortáveis, leve lanche e água. E rola uma contribuição de R$5. Então, às 9 vai até a cachoeira e tal. É massa, né? Aí, às 13 horas, almoço. Né, vai ter uma feijoada vegana, né? Da mini cozinha. E R$12 o preço. Às 13 horas, feirinha. Às 14, a vivência com o mestre Bildo Ganzá. E às 18 horas vai ter uma sambada em homenagem ao mestre Bill. Então, massa, show, né? De bola, boi da mata, passear na mata, almoçar bem. Vegetariano, como você falou. É, vegano, né? Nesse caso. E ainda dançar, beber quem é de beber, farrar quem é de farrar, fumar quem é de fumar. Então, na UR7, nesse sábado, a partir das 9 horas da manhã. Massa. Boi da mata. Massa. No mesmo sábado, a partir das 2 horas da tarde, vai ter o segundo grande encontro pós-Ocupa da Grande Recife. O encontro vai ser no CCSA, que eu sempre tive dificuldade para CCSA, que é o Centro de Ciências Aplicadas, né? Sociais Aplicadas. É uma coisa assim, né? Na sala B7, B de boi também, né? E a ideia é que vão participar estudantes, né? Que participaram das ocupações o ano passado e chamando para trazerem histórias, trazerem coisas para lembrar desse momento e para continuar na luta, né? Aí, essa semana, a ideia é ter o Ocupa Pendrive, onde cada estudante pode levar vídeos, imagens, áudio do período de ocupação para exibir para os demais participantes do encontro. No sábado de que horas? Sábado de 2 horas da tarde. Olha aí. Nesse sábado. Aí também vai ter um espaço para exibir produções artísticas do período de ocupação, tipo texto, prosa, verso, música, cordel, peça de teatro e outras coisas que tenham sido produzidas naquele momento, né, que foi final do ano passado. Aí eu fiquei até pensando se a gente não levava nossos videozinhos das oficinas, das ocupações, mas... Eita, é uma ideia, né? Mas sábado tem muita coisa, né? Sábado? Sábado. Sábado. Sábado pide um beijo. Então, sábado, 2 horas da tarde, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas UFPE, sala B7. Ainda no sábado, às 16 horas. Aí, né? Tem programação para o dia inteiro. Vai ter um evento chamado Resistência, um ato pós-traumático. Lá em Camaragibe, né? Que vai ter resistência, sim. Então, nessa semana, né, que o afastamento da presidenta Dilma Rousseff completa um ano, vai rolar um pré-lançamento do documentário Resistência, hashtag Resistência, em quase 80 cidades do Brasil. Então, e aqui, na região metropolitana do Recife, esse filme vai ser exibido pelo coletivo Pós-Traumático e o Cineclube Universo Paralelo, lá no alto da Boa Vista, em Camaragibe. Então, Camaragibe, logo aqui pertinho, né? Assim, é, sim, sim. Se a pessoa se interessar e criar essa energia, assim, dá pra ir sem grandes traumas, sem pós-traumas. Então, vão ter uma série de atividades, né? Antes do lançamento do filme, vão ter uma série de atividades de mais diversas linguagens, né? Então, essas atividades vão ser entre as 15 e as 22 horas. É isso. Quem vai estar assim participando vai ser Elisa Capay, que é uma cineasta carioca que participou das ocupações da Alesp, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo, do MINC e RJ, do Rio, né, da Funarte de São Paulo e a Marcha das Badias do Rio também, e da Parada LGBT de São Paulo, entre outros. Show. Durante os meses de abril a agosto do ano passado, né? Então, estamos vendo aqui que nesse dia haverá diversas resistências, ocupações, debates, apresentações artísticas, culturais e a participação popular diante de todo o descaso e ostracismo que vem nos acontecendo. Ufa! Então, lá no Alto da Boa Vista, em Camaragibe. E o próximo domingo vamos até Ocupa Estelita mais 5. 5 anos de aquela primeira ocupação, né? Portas afora do Estelita, não ocupação dentro do território, né? Sino ocupação na rua que se fazia, né? E nada, a gente, para lembrar um pouco, era uma ocupação contra o projeto do Novo Recife, né? Que propunha fazer, entre outras coisas, umas 13 torres, né? com parques, e demais coisas, muito grandioso. Na beira do rio ali, né? Na beira do rio, nunca é Jostelita, mas que excludia, né? A grande população, né? Então, em 2014, rolou uma ocupação. Aí, cada ano, se faz um evento, lembrando, né, de que, daquele acontecimento que foi uma luta, e ainda uma luta, né, contra a especulação imobiliária, contra a verticalização da cidade, pela privatização também dos espaços públicos, dos espaços, sei lá, que por lá, uma luta também por, pode ser por teto, moradia e demais. Então, vai ter domingo, 14 horas, eita, deixa eu ver uma coisinha, nada. Fiquei viajando. Domingo 14 horas em um Caixo Cestelita. Vai ter ações performáticas, vai ter show de música, vai ter três polos. A gente vai estar lá com libretos, com camisas. Aproveite a oportunidade de comprar uma boa camisa. Antes que tenha caia, né? Antes que tenha caia, né? Você refletindo em sua postura camisal, né? O que está acontecendo. Aí logo soltou a mão, o Temer está caindo. Está caindo. E... é... diz? Ah, fala tu, cara. Não. Aí tu, Maria Magu, tu quer falar alguma coisinha, né? Quer fazer uma referência ao Cais, não? Tá. Tá. Vai também ter um polo audiovisual, agora estou lembrando. Polo audiovisual e vai ser, acho que vai ser um momento massa, assim. Muito legal, vai ter várias coisas lá. Gente, sempre tem gente, muita gente. Possibilidade de comprar uma camisa. E se for pensar... é o que eu paro pra pensar às vezes, né? As torres não foram construídas, né? É, né? Então, assim, o movimento impediu a coisa, a análise que eu faço, né? O movimento impediu a construção das torres até o momento em que a crise bateu. E aí parou de fazer, deixou de fazer sentido econômico fazer as torres. É, pois é. E aí, de certa forma... foi vitorioso. Vitorioso, né? Então é importante a gente aprender um pouco, né, também com o movimento que tem uma experiência... vitoriosa, assim, positiva e tal. Eu acho isso também, tipo, acho que a gente aprende de isso, né? Assim, que o Ocupa Estelita foi um pontapé inicial para outras ocupações que aconteceram urbanas na cidade, né? De Recife, Olinda, municípios arredores. O ano passado, não, dois, três programas atrás, eu falava com Pedro Severiano, né? Sobre isso, sobre a questão das ocupes. Ocupe Minki, ocupe... ocupação de escolas. Senhor Linda. Ocupe Senhor Linda, ocupe CAC, ocupe UFPE, né? Ocupcista, então, né? Ocupcista. Ocupe a rádio, né? A rádio que o senhor tá precisando de programação. Podia fazer esse movimento, né? Ó, oh, uma ideia, vamos pensar nisso pra uma, vamos uma pensar. Tela? Ocupe vamos. Rádio. A gente tá terminando a música aqui de Abayomi, que é nossa cortina, e vai para uma música de Inti Illimani, La Segunda Independência, sobre Chile. Curtam aí. Opa. Soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur corren las sombras del norte. Sombras del norte, arrama lazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Cierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente que viene, el viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Inti Illimani, é muito bonita essa música, na que nos fala um pouco de que se a gente não pode ficar calada, pode cantar, né? A luta com alegria. E isso, se a gente precisa, tem que lutar mesmo. E a gente hoje, né, precisa lutar, precisa ir para a rua, precisa se manifestar, precisa não ficar de boca calada, não assistir menos TV, né? Sair um pouco da bolha do Facebook também, né? Vem fazer rádio comunitária também aqui. Sair do Tinder, né? Sair do Tinder. É, e vim pra cá. Eita. Vou ficar aqui usando. Pode usar o Tinder aqui, mas pelo menos aqui na rádio, né? Eu não sei nem o que é o Tinder. Não é o que? O aplicativo de paquera? É aplicativo de paquera. Não é mais nem de paquera, né? É muito mais, parece. Bom. Muito mais. Deixa por lá. Hã? Eu sei porque tem amigos que fazem o seu beijo, já vi. Tipo, como é que é, meio como que a pessoa marca, né? Você marcar, bota, né? Pro lado, bota pro outro. É, bota, né? Pro lado, bota pro outro. Mas queria... Tava olhando aí os manchetes de alguns jornais, né? Aí a gente não entra no terror, não cai no terror de dia de pânico. Caiu a bolsa dos valores. O dólar subiu. Tipo, assim. A gente não precisa entrar no pânico. Mas essa saída, ou essa possível saída de nosso querido e grato... Mikkel Temer, faz que os mercados, né, se mexam, né? E acho que também aí tem questões que a gente não está enxergando, né? O dólar sube, né? Favorece a importação de produtos, né? Assim, favorece a... Não, desculpa. Favorece a venda dos produtos aqui, né? Perde valor real, né? Então você vai fazer exportar. Tem maior competitividade, fala o empresário, né? Que exporta, que vende para fora, para outros países. Então... Também ter que ter cuidado com esses movimentos que estão dando, né? Em um nível macroeconômico que a gente não está enxergando, né? Muitas vezes. E a gente desconfiar, né? Tipo, toda manchete, ela tem uma intenção, né? Tem uma intencionalidade. Ela não está só querendo informar, né? Então, eu já vi em um jornal, JC, eu acho que é o JC? Não estou enxergando. Não, é a Folha, né? Vi no JC, o JC do Comércio aqui, o Jornal do Comércio, tipo, uma matériazinha online... Eu tava falando de como de que a matéria era que a delação e essa pressão em cima de Temer ameaçava o crescimento econômico que o Brasil tava começando a viver. Aí, assim, é muito louco isso, né? Porque, em primeiro lugar, eu realmente não tava vendo esse crescimento econômico, né? O que eu tava vendo era corte de direitos e sacrifício da população, desemprego, etc. E como assim, tipo, sempre apela, né, pra essa questão do nosso medo, né? É como se assim no Brasil ainda tem aquele medo da inflação, né, que se carrega desde os anos 80. Então qualquer coisa que fale de o mercado, o crescimento econômico, como se o fato de o Brasil ser hoje a, sei lá, 11ª economia do mundo refletisse de alguma forma na nossa qualidade de vida, né? E não melhora, reflete, né? Então... Pra mim, assim, tá em crescimento econômico ou não está, não é o principal, né? Isso é o discurso que eles fazem pra deixar a gente com medo. A gente nem entende o que é isso, crescimento econômico, né? O que é PIB, né? O que é, o PIB, né? O que é o dólar em 2,30, o dólar em 2,42, em 3, enfim, né? A gente nem entende essas coisas e é assim que eles enrolam a gente também, né? E também ter cuidado, né? Assim, com o que a Globo nos diz, né? Sei lá, agora fiquei pensando nessa, nas publicidades da Globo de AgroTech, AgroPop, AgroTudo, né? Sim. Então, também isso, né? A Globo é um grande vendedor de coisas. Tipo, vendo uma matéria, né? Como essa de Lauro Jardim, né? Sobre a delação da JBS, que agora, segundo aqui, segundo JC Online, tá a possibilidade de ouvir o áudio. Ah, é? Já tá disponível. Nossos amigos da Globo devem estar disponibilizados. Será que a gente tem como botar o áudio, não? Poderia haver. Vamos ver. Você tem interesse em ouvir nosso querido Michael Temer, né? Que não é Donald Trump, mas que se parece um pouco. É, diz que não vai renunciar. Sim. Renunciarei. Vacilarei. Falarei com o dono da JBS. Pedirei que fique Cunha calado. Aqui tem agora, 38 minutos de áudio, não, Morgogos. Tá um fim? Vamos colocar o começo, a ver o que diz. Vamos só ver, né? Só sentir o clima, né? A gente fala, vê o que diz. Começa a ouvir o começo. Começa a ouvir o começo, né? Muito bem. E continua ouvindo o final, né? Começa pelo começo e termina pelo final, é isso? Termina pelo final. Vou dar um pause aqui. Deu pause. Opa. Cadê o som? É, agora vamos ouvir a palavra de nosso... Adelação, né? Vou começar. Se a gente se fica entediado, vai sair. Vai fazer o mesmo que fez com a transmissão especial do Congresso da Nação. Tu lembra? Quando transmitimos. Começou a ficar meio chato, não foi? A PQ 241, assim. Vamos ouvir um pouco aqui. Esse é o microfone mexendo na roupa. Quando o microfone mexe na roupa da pessoa. O que cara outorga, fala. É isso, galera. Vocês estão curtindo? Ai, meu Deus. A gente podia ficar imitando aqui, né? Alô? Alô, aqui é o Temer. Olá, como vai? Vocês estão aí dando essa mesada aí pro Cunha, né? Que continue. Tudo bem? Mas, ó, não grave não, viu? Não grave não. Você tá gravando aí, é? E rapaz, tá gravando não, né? Mas, rapaz, não, acho que não é isso. Acho que a gente tem algum problema no áudio, né? É isso, né? Mas foi bom, né? Foi ótimo. Foi bom. Mas que eu deveria falar assim, né? Como o cara... Porque eu me liguei que o cara da JBS, se você sabe... Assim, aí uma vez também reconhece o empresariado brasileiro, né? O cara da JBS, o nome é João Batista, né? Uma coisa assim, o... Sim, João Batista. Alguma coisa Batista, é. JV, esse, né? O cara bota suas iniciais na empresa, né? Essa coisa da megalomania, né? Os caras são grandes, né? Então tem que botar um nome. Mas acho que é um problema com o áudio, né? É um problema com o som do programa, eu acho. Porque tá aberto o... Por que não pode ser que não esteja tocando nada, pô? Que tá mudo, pô. Como é possível, né? Como é possível? A ver, deixa eu uma coisa aqui. Porque tá bem baixinho, eu acho, Gus. Tá bem doido. Só um, tinha que ser um e-mail. Não, tá bom, presidente, é tarde. Deixa eu te falar. Primeiro eu vim aqui. Por dois, três motivos assim, essencial. Primeiro que eu não tinha te visto, né? Desde quando você assumiu. Acho que entendi, né? Não, desde quando você assumiu. Quando eu assumi, não. Não. Antes de assumir. Eu tive motivo no teu escritório, uns 10 dias antes ali, isso. Quando tava ali naquela briga ainda, naquela guerra pela... Muito baixo. Acho que é má ideia. Ficou chato. Põe procurar. Chuta se online, tem. Vamos dar essa pesquisada aí na internet, né? Não todo mundo desenrola. Quem foi pesquisar... a gente tentou fazer o melhor, porque sempre aqui a Rádio Conchita está para lhe servir, mas não deu agora. Mas é isso, né? Assim, acho que a gente poderia ouvir outra música, outro sonzinho, né? Bota outro sonzinho, cara. Tem um som aqui de... Eita, continua, né? Ele não para, estão falando, pô. Eles não se ligaram ainda, né, que estão gravando. É que você sumiu, né? Tu fala meio gringo. Deixa parar aqui. Para aí, cara. Vamos ouvir agora uma música de Liliana Felipe. Eu sou fanático de Liliana Felipe, desculpem, né? Gosto muito. Essa é a cantante argentino-mexicana que mora lá no México. E sei lá, acho porque também a gente trouxe algumas músicas diversas para trazer à colação que o que está acontecendo hoje no Brasil não é só no Brasil, né? Assim, no Brasil tem sua particularidade, né? Mas a situação de violência, também de utilização do Estado para benefício pessoal, da utilização do governo para interesse político, né? Também da direita, né? Chegando no poder, assim. Isso está acontecendo em diferentes países da América Latina, então acho legal trazer esse áudio e essa música de chama Montão de Terra, Monte de Terra, seria assim, muita terra, né? Terra pra caralho. Tem na tradução. E lembrar que, agora não tenho o nome, mas foi assassinado um jornalista agora no México, assim, um cara, um jornalista bem importante foi assassinado e essa relação, né, do narco-estado também. E que o Brasil, acho que caminha esses passos, né? A Argentina também. Sim. Então, sou de... Depois a gente vai procurar agora o nome da pessoa que agora não estou lembrando de cabeça. Mas vamos ouvir um pouco de música do México. E... Au! E em esse estamos, né? Vamos? Quando a gente fala de narco-estado, tá falando da relação também da Ezio Neves de falar. Que não, tipo, bora matar a pessoa antes de que ela seja o delator, né? Isso é perigoso, meu irmão. É um cara que tá solto, né? Que tá solto. Que não tá preso, né? Não fala, tipo, a irmã tá presa, né? Mas ele tá solto. E ele fala isso, né? Tem falado isso, assim, ó. Então, é... Perigão, como falaria aqui Maria Bangu. Eu uma vez tive uma oportunidade assim de... Ver a Ezio Neves? De jantar com ele. Só nós dois. Eita, romântica. Mas peraí, romântica. Que comemos camarões. Comemos camarões? Camarões. eu tive uma oportunidade uma vez de... Estudar um pouco mais, assim, ler algumas coisinhas sobre essa questão do tráfico e tal. E Eu lembro que eu vi eu li aquele livro de M.V. Bill. M.V. Bill e Celso Ataíde, que é Cabeça de Porco, o livro. Um livro bem massa. Falando um pouco dessa relação do tráfico de drogas no Rio de Janeiro e tal. E tem um capítulo. São como se fossem capítulos desconectados, assim, um do outro, sabe? Cada capítulo é... Então, um dos capítulos se chamava O Dono da Boca Não Vai ao Mar. Então, nesse capítulo eles falavam, né, de como... A gente imagina o dono da boca de fumo, né, como... um cara poderoso, né? E no Rio de Janeiro, que tem os grandes grupos de tráfico e tal. Então, um cara bem poderoso, só que é um cara que não vai ao mar, porque ele não pode sair do morro. Porque fora do morro ele não é ninguém. Então, assim, eu acho que o objetivo que eles queriam trazer nesse texto é mostrar como que o chefe da boca que tá lá na favela e tal, ele não é o líder de verdade da história toda, né? Então a reflexão que eles traziam, né? Não, aqui no Rio de Janeiro vende cocaína, ok. Mas não se produz cocaína no Rio de Janeiro, né? Essa cocaína vem de algum lugar. Então o verdadeiro traficante não é aquele que tá na favela vendendo pras pessoas. O verdadeiro traficante é aquele que traz da Colômbia. E aquele que traz da Colômbia não mora na favela. O que traz da Colômbia, ele mora na beira-mar, em Copacabana. Então, que é outra figura, né? Que é um político, que é um empresário, que é aquele cara geralmente branco, bem vestido, né? Tem todo esse contexto assim, né? Respeitado, né? Como é que fala? É um homem de bem, cidadão, temente a Deus... Né, bom pai, enfim, todo esse esquema, né? E na verdade esse cara é o cara que manda matar, que manda prender, que manda assaltar. Então, acho que isso é esse debate da questão do Estado, o narco-estado, né? Não era esse o nome que você tava falando? É, sim, isso mesmo. É. Então, o tráfico de drogas é a terceira maior economia do globo terrestre. Então, hoje em dia, o que mais gera dinheiro no mundo... Atrás das armas? Petróleo e armas. O que gera mais dinheiro só que drogas é petróleo e armas, então... Assim, é muito dinheiro envolvido e muita gente envolvida, né? E lavando dinheiro e tal. Então é bom a gente se ligar mesmo, porque a gente geralmente pensa em corrupção do político e pensa de crime. O bandido geralmente é o cara pobre, pá, favelado, preto e tal, né? E isso é quem se associa como bandido, ligado a essa coisa de tráfico, assassinato. Mas quem trafica mesmo é essa galera, né? O A.S. Neves, ali é um traficante da porra. É, né? E o bandido... Aí você não escuta, né? Bandido bom e bandido morto, né? Também. Pois é. Mas só... Ninguém amarra A.S. Neves no poste, né? Ninguém lincha o cara, né? Na rua pois também. Pois é. Mas, tipo, falando do jornalista mexicano assassinado, o nome dele era Xavier, né? Valdés Cárdenas. Foi assassinado na segunda-feira 15, né? No estado de Sinaloa, na cidade de Culiacán, né? Que é a capital do estado, que fica no noroeste do México, a plena luz do dia, né? E era um jornalista que escrevia sobre a questão do narcotráfico, né? Ah, então ele já estava jurado de morte, né? Era um cara reconhecido, bem reconhecido, né? E, tipo, se fala, né, que no México a questão de ser jornalista ou comunicador é um dos ofícios de maior risco, né? Sim. De morrer assim, assassinado, né? São 6 jornalistas assassinados, né? Desde o início de março até hoje, 2 meses. Caralho, bicho. É. E, né, por causa do cartel das drogas, né? E que isso que também que os ataques muitas vezes permanecem impunes, né? Não tem uma resolução assim. Então, nada, só como para... A gente tava falando, tinha falado um pouco disso e queria trazer a colação o nome de Xavier Valdés Cárdenas, né? Desse violento ofício de escrever que falaria nosso querido Rodolfo Walsh, e nesse caso sim é querido mesmo, que era um jornalista militante argentino lá nos 70. Sim. E acho que tudo tem a ver com tudo, né? E não sei, sei lá, já estamos chegando quase uma hora de programa, desse Poeira Criativa é diferente, um programa mais criativo. Mas todo Poeira Criativa é diferente, Gucci. Todo Poeira Criativa é diferente. Esperemos, pode ser que, queria falar que aqui no CIS começou a oficina de eletrolabura com Ricardo Melo e Paulino do Amparo, tá sendo massa. Eletrogravura, Eletrogravura. Não me perguntem o que é, porque é bem complexo. É gravura, através de um processo em uma placa metálica, no caso de ferro, com zinco, mas o zinco é tirado, fica o ferro, fica um verniz por cima, você faz o desenho sobre a placa, depois você coloca ela em uma solução de sulfato férrico, todo um químico, né? Minha gente. E depois de sulfato férrico, você coloca eletricidade, por isso acho que é a eletrogravura, né? A eletrogravura se faz em um processo de solução com uma descarga elétrica para fazer esse processo de gravagem, para, né? Para quase passar uma vinheta que nem ia passar. Aí está sendo sexta-feira, né? 2 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde. E aqui no Sistema em cartaz, informando o endereço para se inscrever, quem esteja interessado. Se não, acho que chegar também na sexta-feira de tarde para falar com Ricardo Melo, que é quem está organizando. São pessoas do mundo das artes, são pessoas que estão interessadas em ensinar, né, o processo. E... Ixi, Ricardo Melo, né? Não aparece. Noivas e alta costura. E está sendo massa, assim. Começou a sexta-feira da passada. E estudioricardomelo.com, para quem queira saber mais informações, tem um link aí também para acessar a inscrição, um e-mail também. Estudioricardomelo.com. Show de bola. Aí tem até as imagens aqui, aí, né? O e-mail é oficinas.cis, com S no começo e S no final, cis@estudioricardomelo.com. Então, oficinas.cis@estudioricardomelo.com. Ricardo Melo e Paulinho para os ministrantes, mas todo mundo participa, todo mundo cria juntos e acredito que vai ser muito aprendizado que a gente vai trazer daí. Mas como é que é? Vai começar agora ou começou na sexta-feira passada? Começou na sexta, né? Começou na sexta-feira passada. Mas pode entrar assim depois? Não, tem mais turmas, né? Essa é a primeira de 3 sim. turmas, então quem esteja interessado se inscreve para a próxima turma. Essa turma vai ser maio, junho, 2 meses, a próxima imagina outros 2 meses, né? Julho, agosto. E a outra, setembro, outubro, se minhas contas não dão certo assim, né? E também rolou uma oficina do cine, uma reunião do Cine Clube aqui em Lucis. Eu não consegui participar, mas tinha informação que não li ainda. Mas vai estar rolando daqui a pouco um Cine Clube nesse espaço do CIS, com formação também audiovisual. Então quem estiver interessado em se acercar, perguntar. A rádio está aberta, a Rádio Conchego participa do Cine Clube, vai estar participando. A Rádio Conchego participa de tudo que ele apoia participar. E participa com amor. Com amor. Não sei, já não sei, eu acho que esqueci mais. Bota mais uma musiquinha, pô. Que foi? O café tá ruim? A ver, vou experimentar café. Enquanto isso, gente, o café tá estranho. Mas qual é que é a música, então? Ah, a de Siba, né? Foi Siba. Isso? Siba. Tu nem baixasse a música, infelizmente. Não, mas vou colocar aqui. Vou tocar aqui. Mas não deu problema, não. Tu acha que vai... Vamos ver se toca. Então, essa música chamada Marcha Macia, eu acho que ela tem muito a ver com esse contexto que a gente tá vivendo em Recife. Tanto o contexto nacional da história da fuleiragem toda na política, né? Da violência que a gente vem vivendo... Mas também o contexto local, assim, da resistência, né? Das ocupações, dessa busca criativa de criar novas soluções. Então, essa música é do CD, acho que de 2015 foi. CD de Siba, o último que ele lançou, que se chama... De Baile Solto, exato. Um CD massa. E essa música se chama Marcha Macia. Acho que nesse RPV agora, né? Então, né? É a última música, né? É a última música, verdade. A gente conseguiu enrolar a galera por uma hora, olha aí. Olha aí. Se alguém chegou ao final, obrigado por nos ouvir. Obrigado por mais um Poeira Criativa. Obrigado, TT, por sua participação e presença. Obrigado, Maria Magu, por seu café, sua água, seu olhar e seu carinho. E obrigado a quem esteja aí, né? Valeu também. Foi massa. Gostei de bater esse papinho assim. Conversar um pouco, né, sobre o que está acontecendo. É bom falar, né? É bom falar, né? É bom. Então vamos agora com Siba. Boa noite às pessoas que estão nos ouvindo. É por vocês que a gente fala. O nosso amor por vocês. Acorda, amigo. O boato era verdade. A nova ordem tomou conta da cidade. É bom pensar em dar no pé. Quem não se agrade, sendo você,